Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje propõe-nos a figura de Bartimeu, um homem cego, sentado no caminho à saída de Jericó, que sabe, ouve o barulho de uma multidão, explicam-lhe que é uma multidão que segue Jesus, não sabemos bem porquê. Teria ouvido falar do Senhor, mas ele começa aos berros com a confiança de que Jesus lhe pode valer. Muitos dizem para que ele se cale, para que não grite, mas o Senhor manda-o chamar e, ao perguntar-lhe o que é que ele quer, logicamente ele pede o milagre, que eu veja, Senhor, que eu veja, e o Senhor concede-lhe a vista, porque teve fé nele. Não nos esqueçamos de agradecer a Deus a saúde corporal, que é um grande bem, e ao mesmo tempo que a pedimos para quem a não tem, e pedimos a Deus também que permita os avanços científicos que permitem curar e, melhor ainda, prevenir muitas doenças. Tudo é dom de Deus. Deus tem muitas maneiras de atuar, às vezes diretamente, como foi o caso do cego Bartimeu, outras vezes através de causas segundas, aquilo que são chamadas causas segundas, outras pessoas a quem Deus permite que tenham talentos e ciência para curar os outros. Tudo é dom de Deus. E ao mesmo tempo, neste Dia Mundial das Missões, eu queria que considerássemos uma cegueira que é ainda pior que a cegueira física, que é a cegueira de quem não conhece a Deus, de quem não conhece o seu Criador, o seu Redentor, aquele que nos pode modelar o interior para nos encaminharmos para a nossa morada definitiva, para o próprio Deus. Assim como um cego de nascença não consegue saber o que é o amarelo, por exemplo, tem dificuldade, penso que é impossível mesmo explicar-lhe, uma pessoa que não tem fé fica sem acesso à dimensão mais importante da realidade, o mundo sobrenatural, que é Deus. E por isso é como se estivesse numa espécie de túnel. Claro, pode ver as luzinhas do túnel, os outros comboios a passarem, supondo que ia num comboio, mas não vê a luz do céu. E essas pessoas, com ou sem culpa, só Deus é que sabe, nós podemos e devemos ir ao encontro delas, ajudá-las, facilitar-lhes, sem nunca forçar as coisas, como é óbvio, mas facilitar-lhes o encontro com a luz de Jesus. O Papa, na sua mensagem para este Dia Mundial das Missões, recordava umas palavras dos apóstolos do livro dos Atos, quando os apóstolos explicam, quando os mandam calar para não falarem de Jesus: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Não podemos deixar, né? Nós que temos fé, a quem o Senhor nos deu este dom, que podemos ver, entre aspas, não é? A Deus, temos obrigação de ajudar a que outros também possam encontrar-se com esta luz. Às vezes, nós que somos sensíveis às carências físicas, às doenças, à pobreza, e é bom que assim seja, porque até são males que requerem, em alguns casos, uma ajuda imediata. Às vezes, podemos ser menos sensíveis às carências espirituais, esta ausência de luz da fé, como se não fosse relevante, como se fosse apenas algo que entra em ação quando tudo o resto já está solucionado. E, porém, é uma dimensão essencial da vida humana. E, ao mesmo tempo, temos compaixão e procuramos, né, se somos cristãos, ir ao encontro daqueles que sofrem fisicamente. Também temos que aprender a ter compaixão e ir ao encontro dos que sofrem espiritualmente, mesmo que às vezes não saibam bem o porquê. Eu queria só relembrar um episódio que aconteceu há 10 anos, quando quando houve um terremoto sério no Japão, muitas cidades, várias aldeias foram destruídas, houve pessoas que perderam familiares, todos os seus bens. Na altura, era 2011, o Papa Bento XVI pediu ao Cardeal Sarah que se deslocasse àquela ilha em seu nome, para levar um conforto e levar também ajuda material. E conta o Cardeal que, ao chegar lá e comprovar que a maior parte das pessoas eram budistas, portanto eram não católicas, estavam a passar um momento de crise imensa, ele compreendeu que aquelas pessoas precisavam mais do que uma mera ajuda material. Queriam ou necessitavam de uma esperança, a esperança que vem de Deus. E conta ele que esteve com as pessoas, rezou por elas, rezou com elas, sabendo, dizia, que o que mais precisavam não era o dinheiro, mas a ternura, que só pode vir de Deus. Acontece que 2 meses mais tarde, uma rapariga budista japonesa, que tinha perdido vários familiares na tragédia, tinha perdido os bens materiais e estava disposta a tirar a vida a si própria antes da chegada do cardeal, escreveu-lhe uma carta onde, depois de referir o impacto que nela teve o vê-lo rezar, acrescentou, são palavras da rapariga: graças a si, compreendi e sei agora que, apesar do desastre, há alguém, com a maiúscula, que nos ama, que partilha o nosso sofrimento, porque certamente devemos valer muito a seus olhos. Esse alguém é Deus. Senti a sua presença e a sua compaixão através do Santo Padre e através de si. Eu não sou católica, mas escrevo-lhe estas linhas para lhe agradecer e agradecer ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, pelo imenso conforto que nos trouxe. Sei de outras pessoas que receberam, como eu, esta ajuda espiritual preciosa da qual tínhamos necessidade. Caríssimos irmãos e irmãs, fazemos um grande bem às pessoas, dando-lhes a possibilidade de se abrirem a Cristo, de experimentar ou vislumbrar o seu amor por elas. Não deixemos de lhes propor o Senhor, não tenhamos medos, vergonhas, receios, não inventemos desculpas de que as pessoas não querem, não querem ouvir, não é verdade. Podemos pedir a Nossa Senhora, neste Dia Mundial das Missões, que, por um lado, que proteja todos os missionários que fazem um trabalho inimaginável em todo o mundo, mas que nós próprios tenhamos essa alma missionária, essa alma de quem está disposto a ir ao encontro de quem precisa, no nosso trabalho, nas nossas vizinhanças, nos nossos conhecimentos, tanta gente, né, que com uma palavrinha, com um bom exemplo, com uma referência a Jesus, podem recuperar a esperança. Assim seja.